Portal do Arrocha. Eric Santos, meu produtor estourado. Toca Carlos Meirelles. Oi, como é bom te encontrar. Estou com saudades, não posso negar. Nunca deixei de pensar em você. E se for preciso, vou me ajoelhar. Vou pedir a Deus pra você me aceitar. De volta em seus braços eu quero estar. Te amo demais, você. Eu amo demais, você. Eu amo demais, demais. Eu amo demais, ai. Eu amo demais. E o número do sucesso é 075-988-568336. É só ligar. Oi, como é bom te encontrar. Estou com saudades, não posso negar. Nunca deixei de pensar em você. E se for preciso, vou me ajoelhar. Vou pedir a Deus pra você me aceitar. De volta em seus braços eu quero estar. Te amo demais, você. Eu amo você, te amo demais, você. Eu amo demais, você. Te amo demais. Kleber K, cuidando do seu veículo. Toca Carlos Meirelles.